As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos à terceira temporada de As Vozes da Dolores. Eu sou o Manuel Reis e se estão a achar que há alguma diferença de qualidade entre os episódios das temporadas anteriores e este episódio, e possivelmente os próximos episódios, não sei dizer quantos, é porque há um contexto histórico que estamos a viver. Já agora, do outro lado da linha, não do estúdio, mas da linha, está o Samuel Andrade. Olá, Samuel. Olá, olá. Olá a todos. E é de facto uma situação estranha ainda, aquela em que estamos, não é? Muito, muito. Estávamos aqui a falar em off. Isto, de certa forma, vai ser uma experiência social. Estamos retidos em casa. Não estamos a gravar isto nos estúdios da Rádio Zero. Certo. Está cada um a gravar em sua casa. Certo. Estamos a falar um com o outro via Skype. E está tudo bem. Está tudo bem comigo, está tudo bem com o Samuel. Sim, sim, está ótimo. Sem sintomas, tudo calmo. Tudo... Sim, estamos a respeitar as indicações dadas pela Direção-Geral de Saúde e eventualmente pelo Exército, porque já estou a ver que... Sim, ali Marcial, não tarda aí. Se as pessoas não se portam bem... Acho que é mesmo isso. Sim. Que estão a desejar. Nós estamos a gravar isto no dia a seguir ao da estreia da nova temporada do Westworld, que é precisamente a meio desta pandemia da Covid-19. Espero que estejam todos bem. Quem estiver a ouvir isto, espero que estejam bem. Não sei quando é que vão estar a ouvir isto, se vão ouvir isto agora, se vão ouvir isto daqui a 10, 20, 30 anos. Se por acaso estão ou estiveram nas linhas da frente, sejam médicos, enfermeiros, caixas de supermercado, pessoal da recolha do lixo, Samuel, ajuda-me que eu vou me esquecer de alguma profissão importante. Todas são importantes. Obrigado pelo vosso serviço. É muito importante aquilo que estão a fazer neste momento por nós, ou aquilo que fizeram. Eu vou assumir o presente, ok? Vou assumir o presente. Muito obrigado pelo vosso serviço, são absolutamente necessárias para que a sociedade possa continuar de uma forma organizada e para não estarmos num futuro distópico. Pois. Que, de certa forma, é o tema desta série e deste podcast, não é, Samuel? Exatamente, completamente. Aliás, eu estava a ver o episódio, o primeiro episódio desta terceira temporada, e achei, em algumas coisas, o timing acaba por ser curioso. Foi interessante para mim ver, durante o episódio, algumas pessoas com máscara. Exatamente, tipo, sim. Estava tudo bem, mas tinhas lá uma ou outra pessoa com máscara, que já foi um susto que Westworld nos pregou na temporada anterior, em que tinhas revelações sobre a vigilância que era feita pelos Estados Unidos e sobre os dados. E, ao mesmo tempo, os episódios passavam exatamente nessa altura. Era assustador isso acontecer, mas pronto. Bem, vamos ao que interessa. Vamos a isso. À estreia de Westworld. Antes, vamos só fazer uma recapitulação daquilo que... De onde é que estavam os personagens? A série esteve parada 2 anos, não é? A produção desta nova temporada demorou 2 anos. Podemos começar pela Dolores Abernathy, obviamente. Claro. Que estava a fugir do parque, esteve num corpo da Charlotte e eventualmente fugiu do parque e reconstruiu-se. E de que maneira? Construiu também o Bernard. Uhum. Foi interessante depois ver os rumos. Mesmo a Charlotte agora é um robô, não sabemos exatamente quem é que ela é. Sim, sim, sim. Não é a Charlotte Hale que tivemos ao longo do resto da série, essa foi morta. Pela Dolores, como Charlotte, muito ferido, mas é o que é. O próprio Bernard foi reconstruído já fora do parque, aliás, e não sabíamos muito bem para quê. Entretanto, neste episódio já temos alguma ideia. O Stubbs não apareceu neste episódio, mas é um robô, pelo menos deixou isso bem, bem claro. O que é que achaste disso? Na altura. Também fica com essa dúvida. Eu estive pronto também a fazer um pouco esse exercício de recapitular o que aconteceu na última temporada, e de facto é a personagem de todas cujo destino ficou mais em aberto, e eu pessoalmente ainda não tenho nenhuma teoria de como é que ele se vai revelar. Houve neste episódio, talvez, um determinado momento, um personagem que surgiu, que tanto pode ser ele como, assim, a meu ver, num grande shot in the dark, pode ser o Teddy, que era a personagem do James Marsden, mas não tenho a certeza, portanto... Mas o Teddy está... É um personagem... O Teddy aparentemente está no paraíso, não é? Está morto? Pois, também, pois é. Naquele conceito de paraíso que foi arranjado no final da segunda temporada. Pois foi. Mas não sei, eu fiquei com essa dúvida. Mesmo o Man in Black não apareceu neste episódio também, Ed Harris. Exato. Ainda não apareceu neste episódio. Mas vamos ao que apareceu de facto. Tivemos, podemos dizer, 3, 4 personagens em quem o episódio se focou, sobretudo. Certo. Obviamente a Dolores, já lá vamos, também o Bernard, também a Charlotte, que apareceu noutra cena, não é? Que ainda... Lá está, podemos começar até pela Charlotte. Quem é que ela é, okay, não é? Ela está ligada à Dolores, mas não sabemos quem ela é. Sim, isso. Também realmente quando ela surgiu e tendo em conta aquilo que ela faz, portanto, basicamente é numa sequência em que tem uma reunião com o Board of Directors, os executivos da Delos, e que pretende reconstruir o parque, não é? Uhum. Deixa realmente muito em aberto quem é que ela poderá ser. Para já ainda não tenho uma teoria, não sei se tens alguma ideia. Não faço a mínima ideia. Para já. Não tenho mesmo teoria. O que eu consigo dizer é que eles querem construir o parque, mas de repente temos o Bernardo a querer voltar para a ilha e a meio, mesmo no fim. Acordar. Essa parte é muito importante também. Se fecharam o episódio logo após os créditos, voltem, porque vamos falar sobre essa cena também. E vai começar agora. A Maeve está no parque, algures num novo parque, que é o War World. Exatamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, com muitos nazis à volta. Sim, e inclusive um que está completamente amarrado e outro que já está morto. Portanto, se agora morre na matança... E ela tem marcas nas mãos, portanto... Exatamente, se calhar... sim. Eu fico muito assim que vi, porque isto é cena pós-créditos, não é? Como referiste, mas assim que vi, disse: ok, isto é outro parque. Porque eu só fui ver mais estes detalhes. Achas que é outro parque? Episódio, ou seja, achas que não é? Sim. Achas que não é na ilha, na mesma ilha? Isso aí não consigo dizer-te. O que eu acho é que poderemos estar aqui perante uma, que é algo que a série nos tem habituado, que são as várias linhas temporais. Portanto, não sei se de certa forma já é o início de uma dessas linhas temporais que a série depois vai desenvolver, apesar de neste primeiro episódio não ter achado tanto essa característica. O Jonathan Nolan disse que iam evitar isso. Ah, é? Mas, sinceramente, eu acho que depois de teres dito isso, eu começo a achar que não, isto foi para desviar as atenções e para a malta ver, achando que isto ia ser menos confuso. E a verdade é que eu vi o episódio e saí do episódio a pensar: eu não estou a perceber o que raio é que se está a passar. Isso é ótimo, porque isto é um puzzle. Sim. E eu não quero que as coisas sejam entregues diretamente, e acho que é isso que me dá tanto gozo ver o Westworld. Tenho de pensar um bocado e fazer as ligações e ficar surpreendido quando revelam aquilo que realmente acontece. E temos 8 episódios pela frente. Sim. Portanto, 7 agora. Pelo menos a este nível, acho que a série começou. Esta terceira temporada, aliás, começou muito bem. Eu acho que começou muito bem. Não trai de todo, e acho que depois iremos explorar esse facto durante a nossa conversa. Mas está muito em linha a nível temático com aquilo que já tem vindo desde a primeira temporada, nomeadamente a relação do homem com a tecnologia, questões de humanismo, de de robôs que são mais humanos que os humanos, etc. Portanto, eu acho que só neste primeiro episódio, que é cerca de uma hora e dez, já tivemos muitos desses temas bem presentes. Estavas a falar nisso e aconselho também que vejam um Behind the Scenes que está no... Creio que está no canal oficial do Westworld no YouTube. Sim, sim, sim. Ou no da HBO, mas... Já agora, parabéns à HBO Portugal porque conseguiram pôr o episódio a horas. Apesar de estar com fraca qualidade, mas a ligação estar com fraca qualidade, e não era culpa minha, eu tenho uma boa ligação à rede, apesar de estar com fraca qualidade e de estar a pedir muitos recursos do browser, pelo menos cumpriram com o horário, por isso, só por isso, parabéns à HBO. Sim, sim, já agora, o Making of está no canal oficial da HBO no YouTube, sim. É um vídeo que se chama Creating Westworld Reality. Exato. Tentem ver isso. Então, estávamos a falar no humanismo e na relação do homem com a máquina e algo que foi referido nesse making of foi a introdução de um novo personagem. Exatamente. O personagem do Aaron Paul, que é um humano completamente diferente de todos os humanos que nos foram apresentados até agora na série. Exatamente. Que eram figuras autoritárias, figuras de poder, e aqui estamos a falar de um gajo banal, normal, que apenas quer pagar as suas contas e viver a sua vida e tem de lidar diariamente com algum trauma. Exatamente. Apareceu. Dá a entender que seja um ex-soldado, não é? Portanto, também fiquei com essa impressão, que tem traumas e que tem era o melhor amigo dele que morreu. É o Caleb. O Caleb é a personagem do Aaron Paul. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E ele tinha um amigo que era o Francis, com quem ele várias vezes recebe chamadas telefónicas. E que nós percebemos mais perto do fim que fazia parte isto fazia parte de uma certa psicoterapia, psicoterapia digital, uma coisa assim. Era uma subscrição, portanto, ele no fim faz o unsubscribe. Mas sim, é como tu disseste. Só por aí é um conceito bastante futurista, mas algo estranho, não é? Sim, e acho que de certa forma a forma como este personagem surge e a relação dele com a tecnologia, pelo que eu percebo, ele trabalha na construção civil ou algo similar. Tem um colega robô, um colega também da Delos, que também ajuda a perceber os tentáculos da Delos, até onde é que chegam. Sim, que faz dinheiro através de uma aplicação que é Rico, onde pronto, é contratado para fazer serviços menos legais, e acho que isso já é um paralelo bastante grande com o que temos hoje em dia. Se formos falar, por exemplo, numa comparação com alguma distância, mas as apps de apostas, quer dizer, muita gente tenta ter mais um pé de meia com uma aplicação de um telemóvel e são apostas. Portanto, nesse aspecto a série é futurista, mas já reflete os dias que vivemos. Isso não tem qualquer dúvida. O que é que tu achaste do Aaron Paul? Gostei muito. Já tinha saudades de vê-lo assim numa série de televisiva. Ele que se revelou para nós telespectadores com Breaking Bad. E o seu grande Jesse. Na versão americana do Preço Certo como concorrente? Ah, foi. Não sabia. Tenho que procurar isso. Já contar assim. Sim. Sim. Ok. Não fazia ideia. O Aaron coisas Paul. Coisas que um gajo vai à procura quando está fechado em casa. Pois. Aaron Paul do Preço Certo. The Price is Right. Aaron Paul. Já apontei aqui. Ah, okay. Temos de nos entreter com alguma coisa. Exatamente. Mas há um pormenor deste personagem, já que estamos a falar no Caleb, um pormenor que reparei, não sei se também deste por isso, Manuel, que, pelo menos, que tenha dado conta, por três vezes, nós vemos a imagem recorrente dele a despertar. Isto, pelo menos foi assim que interpretei, pode não dar em nada, pode não ser nada, mas fez-me lembrar na primeira temporada, que vimos muitas vezes a Dolores também a despertar. Que era naquele storyline que pensei nisso. De cada vez que ela acorda, não é? Portanto, o ciclo no parque recomeçava, não é? Sim, sim, sim. E eu não sei se isso terá alguma Algum paralelismo. Exato. Se compararmos os planos, é praticamente igual, mesmo o enquadramento. Exato, a iluminação. É praticamente igual, mesmo o inclinar da cabeça. Está muito bem apanhado. Sim. É sempre o mesmo plano. Portanto, foi algo que me despertou atenção e não sei se... O facto também dos dois personagens no fim do episódio reencontrarem-se pela primeira vez, ou pelo menos assim achamos nós. Estarem ligados. Exatamente. Não é? Logo. E pode deixar alguma dúvida até sobre realmente a verdadeira natureza deste personagem. Ele era um soldado, será que seria um soldado robô? Não sei, o Westworld tem sido sempre muito bom neste género de mistério. Perspectivas e de mistério, exatamente. Uhum. Portanto... Fica aqui um ponto para acompanhar nos próximos episódios. Não, é muito bom. Eu não tinha reparado nisso, mas agora indo aqui para trás no episódio, de facto, olho para o plano e é exatamente igual. Pese embora com outro ator e ter sido filmado uns anos depois, não é? Claro. Mas é exatamente igual. É incrível, absolutamente incrível. Bem, mas já agora a Lisa Joy, durante o making of, referiu a escolha do Aaron Paul é porque ele consegue passar aquela imagem também de ser uma pessoa comum, uma pessoa bastante banal e algo com quem o público consegue relacionar bem para... Sim, funciona completamente, sim. Uhum. Bem, vamos a outro personagem aqui, que é o Bernard. Ok. Eu fiquei com muitas dúvidas ainda. Ainda não tenho não consigo dar uma conclusão. Sim, é algo bastante, bastante estranho, porque temos duas versões do Bernard. Exato. Aqui a serem apresentadas. Temos o Bernard que está... recluso algures numa quinta de produção de carne, e depois ele carrega num botão e torna-se num kickboxer, pois, noutra entidade, noutro... Sim, num personal. Soldado pois. Absoluto, e o Bernard está a ser incriminado pelos eventos na ilha, no parque. Sim, inclusive que é que... tem dois mercenários que a certa altura surgem, e é aí que também nós percebemos que essa outra, não há falta de melhor palavra, entidade, que ele dá o controle do seu corpo a essa entidade. Não é? Como é que viste esta... Vá, a mudança do Bernard... neste primeiro episódio? Sobretudo muito misteriosa, porque quando ele surge pela primeira vez, como dizes, na tal quinta fábrica de transformação de carne, não consegui logo entender, ou ainda não consegui entender como é que ele ali chegou. Ou pelo menos tendo em conta que a Dolores é que o reconstruiu de alguma forma, qual é de facto o motivo para que ele está ali e porque é que ele quer regressar a Westworld. Mas foi de tudo foi a personagem e foi, digamos, as sequências que me deixaram mais em dúvida. Não consegui fazer mesmo uma ideia completa ainda deste personagem, ou de como é que este personagem vai se assumir nesta nova temporada. Até que ponto é que é válido ele fazer também os testes de fidelidade de si mesmo? Pois, eu estava a pensar nessa sequência é uma sequência de pura realmente ficção científica e que faz indicar que ainda há ali algo de... falta a minha palavra, de android nele, que ele não está em total controle do seu corpo, precisa de fazer sempre aquele teste em que a outra entidade também responde-lhe quando ele pergunta qual foi a última vez que viste a Dolores, etc. Eu ainda tenho muitas dúvidas, Manuel, vou-te ser honesto, eu pus aqui mesmo nas minhas notas Bernard, ponto de interrogação entre parênteses, portanto é porque não consegui mesmo ainda o que é que é o Bernard, não é? Exatamente. Lá está, este episódio é mesmo isso, é de lançamento de histórias. Pois. Não há teorias, podemos começar a especular, mas não existem também grandes bases para fazermos teorias certo, por aí além, certo. Não é? Menos para este personagem, assim como a Charlotte, acho que são estes dois personagens que ainda está muito, muito em aberto. Esta acaba por ser a mesma dificuldade que eu tinha nos, nos primeiros episódios das temporadas da cabeça do Ned, em que no primeiro episódio, pelo menos até esta última temporada, não é? Mas antes, no primeiro episódio, não havia grande espaço para discutir ideias, porque ainda estavam-se a lançar os dados para a mesa e ainda não havia grandes bases, não é? Podemos estar aqui a especular, mas a especulação é tão ampla, não é? Que não há nada que possamos estar a dizer com alguma certeza que... Ah não, isto vai acontecer desta forma, porque já nos atiraram várias curveballs ao longo da série. Pois, porque isto quase me tece dizer que é um recomeçar, não é, para estes dois personagens, tanto o Bernard e a Charlotte, ou para utilizar um termo mais adequado à série, um restart. Sentiste que este episódio é um reboot da série? Pelo menos até a ver, eu acho que sim, porque para já não estamos no... Portanto, deixamos os ambientes do western para irmos para ambientes totalmente de ficção científica. Aliás, isto tem mesmo muita coisa aqui de cyberpunk. Foi a primeira imagem que passou, só se faltou mesmo uma sequência a chover torrencialmente, portanto, para ser assim algo a ir buscar os ambientes do Blade Runner, etc. Tem muito mais de ficção científica, de tecno-ficção, do que propriamente daquele ambiente western do parque que tínhamos nas duas primeiras temporadas, mas tenho a ideia que não vamos estar sempre longe do Westworld, tal como conhecemos desde a primeira temporada. Contudo, aliás, neste momento a série está num trajeto completamente oposto ao do filme que deu origem a esta série. Portanto, acho que neste momento realmente o Westworld, baseado no argumento de Michael Crichton, só o mesmo nome. Portanto, temos um mundo completamente novo. E sim, é um reboot, para responder à tua questão. Mas estavas a referir isso da série estar a ir por um rumo completamente diferente do filme, talvez até do segundo filme, não é? Sim. Mesmo se compararmos com a obra derivada que Michael Crichton depois escreveu, que foi o Parque Jurássico, também é outro lado. Nós nos filmes do Parque Jurássico nunca tivemos uma abordagem à sociedade é verdade, à volta do parque. Sim. Sempre nos focámos naquilo. Também, ok, são 2 horas, 2 horas e meia, não há grande tempo para nos focarmos no que se passa fora daquela ilha, não é? No Parque Jurássico, tanto no livro como nos filmes, é sempre a história da criação que foge ao controle do criador, não é? Exato. E neste momento temos a criação... E aqui sem, também, aqui sim, também. Sim, aqui exatamente, está completamente, já nem vemos o criador, praticamente que não temos a percepção do criador. Aqui temos a empresa que é dona da criação. Exatamente. Aqui temos uma abordagem mais... Se no Parque Jurássico e talvez no primeiro... Nos filmes Westworld temos uma abordagem mais criacionista, não é? Mais criacionista no sentido de a relação científica entre a criação e o criador. Eu sei que isto pode parecer um bocado... absurdo estar a falar em criacionismo nestes termos, mas sigam-me. No caso do Westworld, estamos a falar da abordagem capitalista e economicista da criação destes bonecos, não é? Pois, e que de certa forma querem retomar. Isto também faz lembrar um pouco o criador do Parque Jurássico, o Sr. Hammond, que também depois daquilo tudo estar completamente a fugir-lhe do controle, ele ainda tem esperança de recuperar esse controle, de refazer o parque, etc. Portanto, há essa ideia aqui também presente, que ainda vamos ter que aguardar talvez uns episódios, se calhar só um, para perceber qual é a mesma a direção que isto vai levar. De que forma é que vai haver este Westworld Parque de Diversões renascido, quando tivemos várias referências a isso, e personagens mesmo, que estão a sofrer economicamente com o facto do parque do Westworld ter... estar de fechado, ter encerrado de forma trágica. Estamos logo no início. 114 mortos. Exato, estamos logo no início que a Dolores ataca praticamente um acionista, um capitão. Não conseguimos muito bem perceber, mas é alguém que terá investido muito no parque e que ela surge-lhe para extorquir dinheiro, basicamente. Extorquir dinheiro e já agora a vida também desse mesmo acionista. Portanto, também é esse lado, o lado financeiro que está a sofrer com o fim do Westworld, uhum. Parque de Diversões. Ainda bem que levaste isto para a Dolores, porque uhum. temos necessariamente de falar na história dela. Sim. Esta Dolores pode parecer diferente, mas... se fizermos uma revisão da temporada, da segunda temporada, sim, acaba por ser em seguimento. Uma continuação, sim, sim. De ela está a lutar pela sua própria sobrevivência e não sei até que ponto, mas talvez pela sua espécie. Exato, nessa veia de vingança ela também quer dominar, não é? Portanto, há claramente esse desejo de ser ela que toda a sua existência era de certa forma guiada por outros, agora quer ela ser dona do seu destino. Portanto, temos uma Dolores que realmente continua aquela senda de matança, não é? Eu, aliás, eu reparei numa coisa neste episódio, Manel, não sei se também achaste, uhum. que tem a ver com o facto de não ouvirmos as vozes de Dolores em alguma vez. Acho que, tendo em conta o trajeto destrutivo que ela faz neste episódio, não sei se tens que mudar o nome do podcast para As Balas da Dolores. Eu não vou mudar o nome do podcast. Não okay. vou. Lamento, pois, mas não. Era só um à parte. Mas sim, temos. Mas tem mais As Balas da Dolores ou... Não, mas ela está a BDS, mas não. Tá. Não, vai-se manter as vozes de Dolores. Acho que sim, claro, não sou uma piada, não é? Mas gostei bastante da forma como ela está manipuladora não só de sentimentos, mas mesmo da tecnologia que a rodeia, portanto está... Eu vou ser sincero, aquele vestido fantástico. Qual deles? Qual deles, exatamente, mas aquele vestido fantástico em que ela só desprende qualquer coisa e se transforma noutro vestido. Epá, absolutamente formidável. E se isto fosse Killing Eve, já seria tendência de moda para os próximos anos. Se é que vamos ter moda nos próximos anos, porque... Pois. Lá está, não sabemos se vamos ter próximos anos. Pois. Eu não sei. Aliás, ela fez-me lembrar um pouco, assim, um certo... Para manter a atmosfera de inteligência artificial, uma certa exterminadora implacável, que também lá está, exterminadora implacável, o fim do mundo, da civilização, etc. Um robô levado pela humanidade ou pela autodeterminação, de certa forma, pode-se incluir. Olha, uma coisa, um pormenor muito diferente nesta temporada foram aquelas introduções visuais, esféricas, das anomalias detectadas. Sim. Para além do genérico, já vamos falar do genérico, que também está mais uma obra de arte. Sim, uma situação que vamos ter de especular. Já agora, isto foi a primeira vez que nos indicaram quando é que a série acontece. Estamos a falar de 2058. Exatamente, sim. E uma das situações que foi exposta era uma anomalia de escrutínio elevado em Londres, não é no Reino Unido, é no UREW, não é no United Kingdom, UREW. Pois foi, é que agora realmente eu vi que refere-se à leitura a Londres e de facto vi lá essa sigla, não associei, agora vou apontar. Sim, não há nada assim, mas é uma mudança geopolítica interessante e que pelo menos gostava que fosse explicada nos próximos episódios. Pois. não existe nada por aí além em termos de explicação neste momento. Pois, porque nesta internacionalização que a série ganhou, pronto, porque basicamente é Londres, é Ásia, Singapura, pelo menos as filmagens em Singapura, não necessariamente Singapura propriamente dita. Mas também reparei que eu penso que Los Angeles estava indicado como uma neo-Los Angeles. Eu vi isso alguns, eu não sei se foi na série ou algum dos artigos que li, referia neo-Los Angeles. Portanto, não sei porque, a malta que faz produções futuristas pensa sempre que Los Angeles vai se tornar numa grande metrópole em altura, com muitos arranha-céus. Sim. Quando já tiveram muitos anos para fazer isso e nada. É sempre a tendência. É sempre, talvez. Eu acredito sempre que quem trabalha em ficção científica e que tenta realmente dar uma aura de credibilidade a qualquer obra, seja televisiva, cinematográfica, literária, o que for, de estudar a evolução das coisas até determinado ponto. Basta ver certos países ou certas novas potências, como é o Médio Oriente, etc. O que é que eles fazem mais? Um arranha-céus. Arranha-céus intermináveis. Basta ver o Dubai, basta ver Singapura, que aliás é filmado, este primeiro episódio foi filmado em Singapura. Precisamente porque tem aquele ar muito futurista. Exatamente. Utilizou muito bem a arquitetura, essa arquitetura futurista que os arranha-céus fazem parte da paisagem urbana. Portanto, acho que aí dá uma certa credibilidade a este futuro, que não é assim tão distante, se vês bem. São 38 anos à frente do nosso tempo. Interessante, temos também um outro pormenor da temporada. Temos uma inteligência artificial, que é uma esfera, quase que parece daqueles contrapesos que se colocam no topo dos edifícios. Chama-se... Eu não sei... Rehoboam, exatamente. Sim. Que é um nome bíblico. Foi o primeiro rei da Judeia, neto do rei David, e filho de Salomão. Ok, e uma referência bíblica. Não sei, eu sou ateu. Sou ateu, eu não sei o que é que isto quer dizer. Mas as referências bíblicas têm sempre, nestas coisas, têm sempre a sua razão de ser. Caso sim, não fui pesquisar o que é que Rehoboam significava. Eu acabei por encontrar aqui um artigo do Heavy a explicar o significado. Vou colocar isso na descrição do episódio. Mas realmente temos aqui as anomalias. A Dolores está de certa forma ligada a algum computador central também. Pode ser este, pode ser outro, mas talvez seja este. Tendo em conta também o desejo dela saber mais, dela querer saber quem é que tem os códigos de acesso, pode também estar relacionado com isso, dela saber disso. Ou então dela querer aceder no âmbito do seu plano de controle, eu não vou dizer do mundo, mas de bastante realidade em torno dela. Sim. Porque também há o personagem com quem ela se relaciona, que é um empresário que dá pelo nome de Liam Dempsey, que fala do pai que faleceu e que nunca partilhou os códigos com ele, portanto ele não tem acesso àquela inteligência artificial. Mas será que faleceu? Exatamente, é que também aqui esta personagem é mais uma que poderemos pensar que se calhar até pode ter alguma coisa a ver com algum personagem que já apareceu antes, ou não sei, portanto lá está, isto aqui podemos estar a especular. É isso, e vamos ter muito para especular nos próximos tempos. Tivemos também um novo genérico, não é? Uma nova sequência de créditos, também já é habitual termos nova sequência no início de cada temporada. O que é que achaste? Gostei bastante, sobretudo algo que me chamou logo a atenção é aquela imagem da Fênix renascida. Que surge várias vezes neste genérico e que acho que é apropriado não só para um certo novo para o reboot que nós falámos há pouco da série, mas também da própria personagem da Dolores. Ela é uma fênix renascida, é uma figura que ganhou independência ao mesmo tempo que aquela imagem de uma figura android que parece estar a afogar-se, ou que tenta. Portanto, tem todas essas mensagens de sobrevivência. Sim. Um bocado como a pintura do Miguel Ângelo. Exatamente, sim, das mãos, não é? Portanto, sim. Acho que tem um pouco a ver com essas ideias de resiliência, de sobrevivência, de autossuperação, que acho que também vão ser temas muito presentes nesta temporada. Não sei o que é que achaste. Sim. Temos também uma referência à reprodução celular. Sim. É assim, nós... Na temporada passada estávamos a especular sobre se o genérico que tinha bebés, sobre se os robôs iam ter bebés, portanto isto pode levar a qualquer coisa, não é? Mas temos também temos muito foco nas formas circulares também, também com o computador lá a aparecer durante a sequência. E depois aquele plano do líquido vermelho no final. Pois foi. É um elemento vez de cor. Que há cor a sério no genérico, sim. É verdade. Estou muito curioso para ver no que é que o genérico significa para a temporada. Venham mais episódios, é só isso que eu tenho a dizer. Samuel, vamos encerrar isto. Ok. Acho que não há propriamente mais nada para debater por agora neste episódio. Tens alguma coisa para promover? De momento não. Neste momento eu estou a promover o trabalho em casa. Ok. Não, de manter-me calmo. A lavagem de mãos. De manter-me atento, de lavar as mãos, de fazer, digamos, ter um comportamento responsável enquanto cidadão. Neste momento é o que tenho mais a promover. O teu Twitter, que tem dado as estatísticas dos recuperados nesta situação, mas onde também falas de cinema. Sim, não é? Que é exatamente. O Souza Kaiser, não é? Exatamente. Souza Kaiser. Kaiser. Nunca consegui perceber bem o apelido do senhor. Não percebi, desculpa. Nunca consegui perceber bem o apelido do senhor. Kaiser Souza? Sim, é Souza, não é? Souza, sim. É sozinho, ok. Sim, tens que rever os espetos do costume. Não, apesar não me apetece. Tudo. Não me apetece, porque tens o Kevin Spacey. E tens o Bryan Singer, eu sei. Pronto, que também, não é? É uma pena, mas é a vida. Okay. Uma pessoa até deixa cair canecas quando se lembra desse filme. Exatamente. Da marca Kobayashi. Sim, uma referência muito especial para a Joana Geraldes, que desenhou a capa desta terceira temporada das Vozes de Dolores, que é uma coisa absolutamente lindíssima. Está fabuloso. Maravilhosa. Ela usou a skyline de Singapura para a imagem. Está magnífica. Muitos parabéns à Joana, porque está aqui um excelente trabalho, e é um trabalho que nos vai acompanhar durante os próximos episódios, durante as próximas semanas. O objetivo, obviamente, aqui é que as Vozes de Dolores regressem ao estúdio da Rádio Zero, onde podem ouvir também este na emissão às 11 da manhã, às terças-feiras, e também à 1 da manhã. Pronto, será quando mudarmos a hora, será uma hora antes da estreia do episódio. Neste momento é ao mesmo tempo, mas aí é o que há. Podem sempre ver os episódios na HBO Portugal, quando quiserem. Mas sim, vamos tentar voltar ao estúdio. Se não der, não há problema. Se der, melhor. Neste momento o que importa mesmo é ficarmos em casa, ficarmos seguros. Se formos à rua, enquanto nos deixarem, manter a distância das pessoas que nos rodeiam e tentar sair apenas para o essencial. É isto. Não tenho mais nada a dizer. Sigam o Samuel no Twitter, sigam-me a mim, Manuel Reis. Subscrevam as Vozes de Dolores, se ainda não o fizeram, onde quer que estejam a ouvir. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, noutras aplicações onde costumem ouvir os vossos podcasts. É isto. Para já perfeito. É isto. Perfeito. Sim. Está perfeito. Está bom. Acho que está bom. Acho que sim. Tá bom. Eu gostava só, se houver tempo, de destacar o título do episódio. Eu não sei se apontaste esse pormenor. Parce Domine. Sim. Eu fui pesquisar o que era isto. Porque eu tive latim no secundário, mas nunca cheguei a um ponto de que realmente fazer uma tradução. Tu tiveste latim no secundário? Quem tive, é que tem latim no anos, secundário? 3 anos. 11º, 12º, 12º. Sim, sim. Eu sempre fui um tipo de línguas, sejam elas mortas ou vivas, portanto. E eu acho que o título dá logo a ideia de que vamos ter uma série, ou uma temporada neste caso, com um foco muito grande no humanismo. Porque Parce Domine é um cântico da Igreja Católica Romana. É um pedido de perdão, não é? Exatamente. Que basicamente diz: spare, Lord, spare your people. Uhum. Be not angry with us forever. Eu acho que é... Sim. É uma quadra. Perdoa o teu povo. O Senhor perdoa... Sim. Não estejas irado connosco para sempre. Sim. Exatamente. Portanto, que acho... é apropriado considerando os tempos que vivemos. Exatamente. Exatamente. Chegaste onde eu queria. Chegaste onde eu queria, sabes? É que eu estava aqui já a entrar. Portanto, a série tem um timing. Este primeiro episódio tem um timing fabuloso. Que mundo este. Bem, era isto. Foi um episódio das Vozes da Dolores. Eu volto para a semana com mais convidados e mais discussão sobre Westworld. Mantenham-se seguros e vai ficar tudo bem. Até para a semana!